Coruja 5 mil pés, espera 4 mil pés. Quem está mantendo o pé aqui na saída? Onde é você? Mantenha 3 mil pés e aguarde liberação de altitude. Mantendo o pé aqui, onde é você? Não, você não está no perfil, você vai manter 3 mil pés e vai aguardar liberação de altitude. Sim, mantendo 3 mil, conforme a carta, onde é você? 3153, troca a sua esquerda, parte 4, a posição de 10 para 9 horas em 4 milhas e meia, deslocamento nordeste, noroeste, a 3 mil pés. 10353, está batendo 4 mil. Decolado aos 21, deixando o controle de 208. Controle agora 1208, tá? 3171, boa via. Romeu Golpe Vista, sobe para o nível 100. Ascensão 100, Romeu Golpe Vista. Controle Salvador, boa via, alta 3171, decolou na saída da EL. Tá 3171, contato radar. Sobe e mantém nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, tá 3171. Velocidade de voada EL, tá 3171. EL 3171. Voada EL, tá 3171. Salvador 1804, para ataque temos 130 a bordo, 340 0 na Campinas. 4, ataque autorizado, parte 1 no Engen Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 1-1-8-6-2-0-8. Parte 1 no Engen Alfa, ponto de espera 18-6, voo 1804. Salvador, tá 3 anos 53. Salvador, tá 3 anos 53. 3 anos 53, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Já tá baixado e travado, 3 anos 53. Reporte iniciando pista, tá 3 anos 53. 3 anos 53, depois da revisão. Avistou meu pé, está 3153. Já 3153, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 200 graus, 08 nós, quem negar no 08 e faz uma pista molhada. 3153, livre pouso no zero. Correspondi, 1804.0, 210, foram utilizar o aeronave da menor. Zero quatro, após o pouso da República da Tantra, já deve manter pistão no zero. Zero nave na final, linha mantendo 1-0, 1804. Zona 71, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 1-3325. Agora com a Recife, 1251, alterna 3325, 3171. Vitor Thiago Hotel, mantém nível 120, a 60 milha de Salvador, vai chamar o Centro Recife, 1260, alternativa 1288. 260, alterna 1288, Vitor Thiago Hotel. Meu Golf Vitor mantém nível 100 ao atingir. A 60 milha de Salvador vai chamar Centro Recife. 12685, alternativa 1245. Correto, era o minha presa do T7, chama para o espelho de acionamento. Amaragão, no para a Copa NF 360, para Curitiba, assistente da Golf. Web 5891, não copia? Autorizado Curitiba, 360, Perzulu 21, decola pistão no zero, curva direita, árvore, relefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5122. 7360 autorizado na saída da água, transição alerta, aerovia Perzulu 21, decolando da pista 10, curva direita 1208, 5122, eu transpondo 5890. 5891, no lembro correto, já para estacionamento. Manel, obrigado. Salvador, muito bom dia. Dan 3597, gente da Índia, 24 para autorização. 3597, Brasília, copia. Afirmativo, fala pra você. 3597, Brasília, 320, decola a pistão 0, curva direita, árvore, relefa, controle 1208, transponder 5123. Autorizado, Salvador, Brasília, 320, decola a pista 10, primeira curva direita, Perzulu 17, árvore, relefa, 128, controle 5123, transponder 3597. Correto, chão para o espelho, o funcionamento está um pouco baixo. Ciente, chama lá para puxa o funcionamento, como recebe agora? Agora é do Comandador, bom dia, tá 3290 pro Chivete Salão. Tá 3290, remota 13, se estiver acionamento autorizado, te mandar. Autorizado, te mandar. Vou estacionar azul 4069, Gateway. 4069 no Gate 08, sou no número 1, é no setor comercial. Conta aí agora. Transmissão tá bom, isso aí, compadre, repetir, tá autorizado? Bom, no 607, 4409, número 2, setor, mantém isso que tem lá. É, Salvador, bom dia, trip 55 no 4, informação Índia, Aracaju, no 50, copia. Trip 55 no 4, autorizado 190, aguarda a coordenação do 150. Aguarda. 20 minutos. Is 0406, do you have an exit time for us to begin on pushback? Yes sir, I have a traffic from 10 on remote 13. He's already pushing when he starts the text and approve your pushback is fast. Right, so around the 3 minutes, 0406, thank you. Yes, you are the next point to push. Alright, thank you. Push this on web, 5891-85. Webjet 5891, puxa acionando a gate 5. Portão 05, web 5891, autorizado, tinha ataque. Autorizado, tinha ataque, obrigado. Foco manhã, chacanhar, hein? Tráfego Salvador, muito bom dia, Gol 1897. Tá adiantando a saída pra Confins. 55 no 4, tá pronto pra cópia? Pronto para cópia. 55 no 4, autorizado Aracaju, 150, Gol 577. Decolada pistão no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Rafael direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5143. Pisado no 50, Arcaju, Golf 677, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, 1208, 5143. Correto, 5514, Jamo, para esperar acionamento. Camarada. 897, confia, copia? Copia. Autorizado para Confins, 1897-360, Amper Zulu 16, decola da pistão no zero, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 1908, transponder 5132. Autorizado Confins 360, decola da 10, curva direita, saída da El, 198, controle 5132, eu transponder para o voo 1897. É da El, após Leda, após Bridge. Dael Leda, Bridge, voo 1897. 1897, cotejamento correto, chama o pushback acionamento. Chama na Puxa. Paulo, bom dia, voo 1642 para Puxa acionamento do Uno. Voo 1642, 01, confirmando, senhor, é Trove? Poderia confirmar? Senhor, é Trove sim ou não? Tio. Gente, autorizado o pushback acionamento, chama a taxa. Já deu um sartaxo igual no 642. O solo tem uma previsão pro 607? Afirmativo, o no 607 tem um tráfego da TAC puxando o setor após a primeira nave da Azul, que já está pré-autorizada a iniciar após a terceira nave passar reto ao cara dela e o senhor é o próximo. Tô na escuta aqui, dá para fazer em coordenação. Gente, eu, assim que o Toyota fizer, eu vou providenciar a coordenação do cliente. Guardião 02, fora do solo 36, chame o controle 1208, confirme as pessoas a bordo? 02 a bordo, 1208. Confirme? É, 2 a bordo. Qual é o estimado de voo? É, de 10 minutos para o Inhotina. Gente. Natal. Natal, ciente. Então, 390, tem taxa autorizada, parte 1, Índia e Alfa. O senhor vai seguir a nave da Gol, que está puxando no portão 01, altímetro 08, inicialmente está tudo através do 05, pode prosseguir a retaguarda do Gol. Ok, então, prosseguindo o Gol, obrigado. Four zero six nine. After the airbus behind us, can we begin on pushing, sir? Yes, this is 4069, approve startup and push after the airbus comes down. Call me right for taxi. Roger, after the sell on airbus, we can start up pushing. Go on the main 07. On position 8, that's it, 4069. Go on the main 07, escuta. Escuta, prossiga. Na Sul Azul, vai puxar no portão 08. Você tem condições de fazer esse outro com a equipe do Sol? Apelo. Gente, no 07 com a equipe de solo coordenando, pelo SK retaguarda do azul, puxa acionando 09 e chama táxi. Tá mostrando um parafuso no grego aqui. Alright, we are out of traffic after going 0406. Roger, sir. E he's going to be as number 2. Hey, fine, thank you, 0406. Follow web 591 para o táxi. 81 no TLB, 4 horas e 54, Galeão. 5891, no tô ciente do táxi, estou assim como o número 3 do ponto espera da 10, tem uma aeronave da Tota Oficiano. Vai aguardar a aeronave da Globo, puxa no 01, mantém escuta e aguarda. Gente, mantém escuta. 5917, para puxa, acionamento, posição 4. 17, portão 04, tô ciente, mantém a escuta e aguarda no setor, espera número 1, tipo em tráfego autorizado no pátio. Gente, mantém a escuta aguardando, 3517. Oito 04 da Gol, Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251-3325, 1204, bom dia. Bom dia. O controle, o Gol no 897. Vento 180 graus, 089. Reporte no solo controlado. Apesar do pulo, repassará o solo do lado, 02. É bridge de ponte? Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, ok, muito obrigado. Para o táxi, o Gol 1642. Está com 151 no a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 13. Polo 642, táxi autorizado direita, Índia Alfa, pode ficar no 90 Torre, no 862, altimetro 0 no 8. Índia Alfa, 86, com 1642. Seu 3890, agilizando, seguindo o Gol, pode ficar no 90. 3890, está seguindo o Gol. E 5891, vai seguir o tráfego da TAM à esquerda, pode ficar no 90 via Índia e Alfa. Quando lá, torre 1982, 8808 no 08. Gente, o estado na 08, segue o TAM à esquerda via Índia e Alfa, 5891. Run for 069 at 105 Southern Bar, endurance 0435. Alternative Galeão, let's check. Roger, sir. Galeão, 4 hours, and confirm Southern Bar. 105 Southern Bar, and endurance is 0435. 0445, Roger 1045. As a 5 taxi by Indian Alpha, hold 4 for 1180, call 1186, proximity 3180, reach number 4 on hold to shop, hold point 1180. Roger, clear taxi by Alpha and Indian Alpha, give it a point 1180, call 1186, clean 8, 1018, have a nice work, bye bye, 0406. Thank you, you too, sir. Solo para o taxi, voo no 607, eu vejo 1-1-1, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Gente, no 607, seguindo tráfego da Azul, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 862, altimetro 08. Pego Azul, pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 86, 1607. Salvador, bom dia, Amsa Cargo, 9832. Amsa Cargo 9832, recebe, copia? Copia. Autorizado, recebe, 310, previsto 58. decola da pistão no zero, curva esquerda, Cuca, transição Aracaju. Controle no 20, decimal 8, transforma 51437. Recargo 9732, autorizado para o Recife 310, Viável 858, Cuca, Aracaju, com curva à esquerda. 1208, controle, 5147, código. Recargo 9732, protegimento correto, chama para os pés de acionamento. Paulo, 3517, para push. Sim, 3517. Eu tenho agora, eu vou passar a retaguarda em tráfego da Azul e após tráfego da companhia. Após tráfego da companhia, push, aciona, chama táxi. Já posso dar pela companhia, puxa, aciona a chamada táxi, 3517. Dois oito nove zero, ali mantém pistão na zero. Ali mantém na zero, tá 3 na 0. Só corrigindo o tráfego da Gol, vai passar a retaguarda agora, né? Após o mesmo, puxa toda a chama táxi. Ok, afirmativa, após o Gol, puxa e aciona a precisão da caixa. A 42, decolado 243, chama o controle 1208. 1208, bom dia. Good morning, 04069, approaching ready for runway 10, as number 2, ready for departure. 04069, my time, hold point runway 10. How tall is 04069? Descontato radar, sobe mantém nível de voo 390, vigilância. Sobe mantém 390 na sua escuta, com 1640. Romeu Fox 018. Está presente Romeu Fox 018, Romeu Rosa 10. A 3890, autorizado decolagem pistão na 0, vento no 80 graus, 10 nós. Iniciado. LEP 5891, autorizado a linha manter pistão no zero. É, obrigado. 3890, decolar 246, tiver controle 1208. 08, 300, tá certo. Salvador, 3890, Cuca, Aracaju. 3890, contato radar, sobe para nível de voo 330, vigilância. Coelho 91, autorizado decolagem, pistão 0, vento 90 graus, 1 0 mais. Iniciando o EB-591, obrigado, bom dia. Azul 4069, can we line up and wait for runway 10? Azul 4069, line up and maintain runway 10. Line up, eyes 10, Azul 4069. Posição 03, pushback acionamento número 1 para iniciar, mantém escuta. Autorizado, né, escuta? Negativo, não está autorizado, seu número 1 para iniciar, mantém escuta agora. Não está autorizado, ok. Bono 715 é o número 2 no setor inicial. Mantenha escuta e agora. Número 2, tá guardando. Objeto 5891, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância errada. Sobe e mantém 360, 5891, vigilância 591. Zero 069, clear take off runway 10, wind 190 degrees, 119 knots. 0446, alternando com 20. Vira uma PV 129? 99. 99, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, no 862, eu tive que mandar no 8. Direita, Índia Alfa, táxi ponta de espera da 10, quando pronto, 118.6. 1897, portão 03, autorizado por pushback acionamento, chama táxi. 1897, não escuta? Prossiga. Autorizado por pushback acionamento, chama táxi.